que as pessoas são muito interessantes. Eu respeito quem come carne, respeito quem não come, mas se tu tira um pedaço de uma pedra grande para estar fazendo uma coisa, você está ferindo e tem a dor. Se você vai fazer um rezador numa pessoa e você arranca um galho da árvore, o que é que escorre dela? É o sangue verde. Tem uma dor. Agora, como você vai ser utilizado, como você consagra, que difere. Se na hora que, se você sente que seu corpo precisa do alimento animal, você pode fazer disso, comer do jeito que ele está, pegando aquela dor, ou quando botar na sua mesa, ou quando você estiver fazendo o cozinhador daquilo, você está consagrando. Você está entregando aquilo e fazendo um movimento de libertação. Porque quando entrar em você, vai estar abençoado e vai ser retirada aquela memória. Muitas vezes vocês querem a paz, mas vocês não lutam por ela. Muitas vezes, para você ter paz, vocês têm que guerrear. Vocês têm que pegar as estilingueiras e jogar, e fazer isso para que tenha paz. Por causa de um grito, se perde uma boiada. Muitas vezes você está tendo muitos problemas e você não quer dar sua voz ativa ou colocar aquela pessoa no devido canto dela. Aí o problema continua. Porque muitas vezes, para ter paz, você não tem que dizer amém. Você tem que dar um grito. Nem que seja um amém gritado. Amém! Está fazendo entendedor? Sim. E aí, o que é que isso sucede? Quando eu era a feiticeira, tinha os mensageiros, os seres espirituais intraterrenos que trabalhavam comigo, que na maioria das vezes eram os seres que habitavam debaixo da terra. Graças a Deus, estamos aqui com o Espírito Incorporado. Qual que é o nome da senhora novamente, por gentileza? Me chamo Vovó Mutema Raizeira. E Mutema quer dizer o que mesmo? É quando eu era encarnada nas tribos africanas Xona, Mutema significa bondade. Na sua vida encarnada, a senhora gaguejava? Algumas vezes, sim. Por que eu tive vontade de perguntar isso? Pergunte a si mesmo. Vai que nós nos encontramos em vida passada e seja um acionador para a senhora despertar alguma coisa. É, vó. É. Que eu fiquei sabendo. Porque você ouviu o que eu disse? Eu não sou muito boa de querer conversar, não. É. Porque eu não sou muito boa de dar palavra. Não, para. Isso daí é a humildade sua. Claro que é boa das palavras. Ô, vó. Quando a senhora... Que lição a senhora aprendeu naquela última encarnação? Menino, na última não, naquela da África. É, que a última foi mais sofredora. É. Quer dizer, sofredora não, aprendedora, né? Pronto. Que tem que mudar essa ideia. Oi! Eu aprendi, menino, que o meu útero era o útero da terra. O meu seio era os rios. Minha cabeça era o céu. Eu entendi que eu fazia parte de um todo. E na hora que eu me machucasse, ou na hora que eu não respeitasse isso em mim, eu estaria machucando um todo. E isso interferiria em várias questões de plantação e outras coisas de sobrevivência da minha tribo. Nossa. Principalmente que eu era a regente. Eu era a... Como vocês dizem aqui nos índios, a pajé, alguma coisa. Mas eu era a líder, a feiticeira da tribo. A senhora recebia trabalho de demanda de outras tribos? Recebia. Como que a senhora chamava isso? Chamava desse jeito? Tem um outro nome que a senhora daria para isso hoje? E como que a senhora recebia? Bem, era nós chamados de Kizila. Porque cada tribo tinha um deus. E esses deuses muitas vezes queriam o território dos outros. Na nossa, a gente trabalhava com muito terreno. A gente vivia dentro das montanhas, nos buracos. Porque era lá onde estava a nossa força e era lá onde a gente escutava o povo que trabalha debaixo da terra. Que muito pouca gente acessa eles. É. Uhum. E o que é que acontece? Muitas vezes, como nós, que ninguém sabe, mas debaixo da terra tem as terras mais férteis, tem os rios mais limpos, muita gente queria tomar o nosso território. Mas nós aprendemos muito com as formigas e com as formigas a gente criava os labirintos. Explica um pouco de tudo isso que vocês aprenderam com as formigas. Por exemplo, quando a gente via que uma tribo maior vinha, a gente sabia andar dentro das paredes, das montanhas. Tu tá fazendo, entendeu? Então o que é que nós fazia? Nós levava eles para um canto onde não tinha saída e depois nós tapava. Caramba! E eles lá, eles morria. Ou seja, ser forte nem sempre é melhor. É melhor ter cabeça. Ah lá. Nas escrituras aí que vocês lê, o Davi não matou o Golias com uma pedrada só. É. Uma pedra faz a diferença na pessoa. Ou para transmutar, ou no meio da testa a pessoa cai no chão. Oi. É só saber jogar, menino. Claro, claro. Quando a senhora diz é só saber jogar, de que forma a gente vive a vida e sai dela com inteligência sabendo jogar? É não sendo nem mais e nem menos. É sabendo que tudo faz parte de um processo. É quando as coisas estão muito difíceis, você ri. E quando estão muito fáceis, você serenar. É ser equilibrador em tudo. Do começo, do meio e do fim. Olha, claro que sim. A senhora tem noção de quando foi o tempo que essa tribo existiu? Muito, muito, muito tempo atrás, menino. Acho que hoje em dia não tem mais descendência de onde eu vivia lá. Mas era tipo 2000 anos atrás? Não. Menos? Menos. Tá. Mas quantidade a véia não sabe dizer não. Não, tá bom. Ô vó, então a senhora estava dizendo da sua tribo, né? E como é que a senhora recebia então as demandas? A senhora explicou, né? Olha, resume pra gente. Entenda, se chama Kizila. É, Kizila, pronto. Oi. Uma coisa que a véia entendeu, que é muito complicado de vocês entender hoje em dia. Muitas vezes vocês querem a paz, mas vocês não lutam por ela. Muitas vezes, para você ter paz, vocês têm que guerrear. Vocês têm que pegar as estilingueiras e jogar, e fazer isso para que tenha paz. Sim. Por causa de um grito, se perde uma boiada. Muitas vezes você está tendo muitos problemas, e você não quer dar sua voz ativa ou colocar aquela pessoa no devido canto dela. Aí o problema continua. Porque muitas vezes, para ter paz, você não tem que dizer amém. Você tem que dar um grito. Nem que seja um amém gritado. Amém! Tá fazendo entendedor? Sim. E aí, o que é que se sucede? Quando eu era a feiticeira, tinha os mensageiros, os seres espirituais intraterrenos que trabalhavam comigo, que na maioria das vezes eram os seres que habitavam debaixo da terra. Eu tinha muito contato com aquilo que hoje em dia vocês chamam de minhoca. Só que eles eram bem maiores. Ah. Eu pegava neles e eles me diziam o que ia acontecer. Aí preparava. Nossa. Como tinha outras tribos que tinha como elemento o fogo. Então o líder botava a mão na chama e a chama dizia. E assim vai. Porque hoje vocês têm medo dos elementos e não sabem um terço do que eles podem fazer para São Seis. Porque, por exemplo, se tu pega uma pedrinha dessa e tu coloca numa pessoa, essa pedra ela só é energizada porque ela está conectada com uma coisa bem grande de onde ela foi tirada. Tu tá fazendo entendedor? Nossa. Então, quando você conecta, ela tá respondendo aquilo bem grandão. Porque ela, por ela, ela já foi ferida. E ela sendo ferida, ela não tinha que fazer nada, mas ela continua conectada. Porque dentro dela tem a lembrança de onde ela veio. Claro. Você entendeu que na hora que você bota uma pedra no pescoço, se você não souber qual é a pedra, você pode estar carregando uma montanha toda. E qual é a vibração que tem naquela montanha? É de dor ou é de alegria? Por isso tem que ter fazer saber dor. Só que eu não sei o nome não, só converso com ela e sei quais são as abusadas, as que servem para descarrego e as outras coisas. Caramba! Que coisa! Então eu vou fazer o seguinte, vó, vamos fazer um estudo. Vou pegar 3 pedrinhas e a senhora vai dizer a que cada uma delas serve. Tá bom? É. Conversar com elas. A senhora conversa com elas e me explica. Aí a gente faz um estudo aqui. Aqui é uma conchinha. É porque eu gosto de gostar de jogar aqui para pegar os elementos da terra que fica debaixo do mar. A conchinha também, né? É, sabe por quê? Porque ela trabalha as terras de Nanã, que é os que desencanta. Porque Nanã é a regente dos umbral. Eita! Então vamos começar por essa aqui, vó. Essa aqui. Aí, ó, vou dar pra vó e vamos ver que mensagem a gente pode ter desse mineral. Vamos pra trabalhar na totalidade, pode ser, menino? Sim. Por exemplo, o canto onde se faz banhador é aqui. Ah. Tu vê que embaixo do canto que faz a banhador tem 2 coisas de madeira circular? Tem. Na época da minha tribo, que era da tribo Xona, a gente cavava uns poços bem profundos. E tinha essa estampa. Quando a gente tirava, para a gente entrar em contato com o Deus da Terra, a gente fazia o quê? A gente era colocado lá dentro e passava 3 dias, sem água e sem comida. Para a gente entender a Terra em si, tá? Então, ao redor desse círculo, eu botei as pedras que são diferentes. Ah, se você tá vendo? Sim. E essa que tu tirou daqui, ela tava aqui. E essa tava pedra ali perto mesmo. Essa pedra, ela é o quê? Ela é buleada. Buleada? Buleada. Que é isso? Ela não é igual a outra pedra que não é. Fusca, ó, como essa, né? Daqui, ó. Essa daqui é cheia de ponta. Claro. Volta pro seu canto. E o que é que acontece? Como é que uma pedra que ela é brava, que ela lava? Uma rumê. Tá. O que é que acontece quando uma pedra é buleada, menino? O que é que acontece? É porque, se tu for olhar os rios, a pedra é buleada porque uma bate na outra. Sim. E quando ela bate na outra, essas pontas vão sendo quebradas. Ah, lá. Então, essa pedrinha que tu pegou, ela quer indicar que o quê? Que os atritos e as coisas que não vão dando certo, o que é que acontecem? Fazem parte do seu aprendizado para que você quebre algumas coisas e você fique buleado igual a ela. Pronto. Porque o atrito faz parte desse processo. Claro. Só que essa moça não quer ir com o Sunsen, não. Quer pegar ela de volta ou botar ela no campo? Não, bota ela de volta. Depois, fica assim. Ela então, é de outra pessoa quando chegar por aqui. É certo, é. Então, ela passou uma mensagem para geral, para todo mundo que está acompanhando, que os atritos nem sempre são algo a se fugir, né? É, porque todas as pedras que estão aqui ao redor é tudo pedra de rio, é tudo buleada. Pronto. Por que que elas são buleadas? Porque umas bateram na outra até ficar buleada porque a água passava. E tem ligação com o combate que a senhora falou antes. Exatamente. Que um grito... Por causa de não dar um grito, você se perde uma boiada toda. Olha aí. Porque então, a véia de vez em quando é boiadeira também. É. É, eu passo nessa linha. Graças a Deus. Então agora a gente vai ver a segunda pedra. Vamos pegar essa pedrinha aqui agora. Essa é a que eu gosto mais. É, sério? É. Tem um nome específico, vó? Como é o nome que você diz dessa pedrinha pequena, menina? Graças dessa daqui? A Deus. É porque o nome pertence a cada cultura, né? Mas essa que a gente conhecia, né? As pedrinhas. Vamos lá. É, o que que acontece? Antigamente não tinha esses negócios aqui não, ué. Não tá tinha. Vendo isso daqui? Se não tivesse isso, vocês iam pisar nisso daqui. É. E essa pedra machuca. Machuca. Essa pedra machuca. Mas por que que a véia deixou isso? É pra vocês entenderem que muitas vezes, pra fazer o caminhador até onde você quiser, você vai ter que passar por uma dor. E aquela dor é necessária. Olha aí. Até quando todo mundo dessa casa fez o entendedor, a véia, junto com a rainha cigana, que é dona daqui, que é uma senhora muito bonita. É. É, muito linda ela. Mas arreia em outro cavalo da casa, que é a mãe pequena. Tá. Deixou isso daqui, que aí faz pisador. E hoje em dia, qual é o papel dela? Se você percebe, menino, que tem um bocado... É, a maior quantidade não é dessas que é tá dessas aqui no chão? Aqui, e você percebe que ao redor delas tem um bocado de coisa, folhinha e tudo mais? Sim. Elas servem de filtro. Você está entendendo? Quando você pisa nela, quando você está fazendo uma meditação, a energia que passa já vai sendo filtrada. E quando entra na minha terra, eu já vou trabalhando. E a que não me serve, eu mando lá para fora para Exu. E aquela ali passou qual mensagem? Aquela pedrinha? É. Que o quê? Que quando são seis, querem alguma coisa, algumas vezes vocês vão ter que passar por alguma dor ou entender alguma dor que está dentro de vocês para são seis alcançarem. Quando vocês alcançam aquela dor, vocês vão ver que não é dor, é um filtro. Que Olha. Está filtrando muitas coisas que vêm de vida passada e de vida presente. Graças a Deus. Então agora vamos ver que mensagem essa pedra especificamente passa pra gente. O povo diz que elas são amoral, mas elas são meio abusadas. É? É. Olha, eu quis dessa daqui, que na minha época antiga, essas bichas aqui, elas conectavam com os seres lá de cima. Eu tinha dificuldade de conectar com os seres lá de cima. Eu tenho facilidade de conectar com os seres lá de baixo. Se meu filho me visse, meu filho ia ver que eu sou bem encurvado, entroncada e cheio de raiz pendurada no corpo. Oh. Né? Então essas daqui, eu pedi para uma moça que é filha da casa, para ela fazer os buraquinhos e essas terrinhas elas estão enterradas. Se você ver, ó, quando eu puxei essa abusada, tem um buraquinho aqui, ó. É. Por quê? Parte delas enterrada, quando tá nos dias certos da lua, cheia ou minguante, aí a véia faz feitiçaria e atrai esse magnetismo da lua puxando aqui. E faz as magias que tem que ser feita e os trabalhos que tem que ser feito nessa área. Nossa. Tá fazendo, entendedor? Sim. Tome a bichinha. Que mensagem que ela tá passando? que embora Sunsê esteja num planeta que Sunsê não gosta de estar, que Sunsê não compreenda um bocado de gente, mas se Sunsê está aqui é porque Sunsê é canalizador de algo do Altíssimo para esse planeta aqui. E é aqui que Sunsê tem que cumprir sua missão. Oh, graças a Deus. Quando chegava magia no seu território lá, a senhora devolvia? Devolvia. Por que, sabendo que isso podia causar um mal para o outro? Vou ser sincero com Sunsê. Eu fui criada na lei de que fez, leva. Olha, menino, tá bem no pezinho. É, realmente, né? A senhora já esperava isso. Já, sim. A gente começou a falar das pedras, chegou onde eu queria. É? Uhum. Pronto. Pois não. E ainda tem esse pedacinho que tá crescendo, ó. Porque aqui é a raiz e esse daqui tá crescendo. Sim, menino. Na época, o quê? Se você mandava, você levava. Mas fazia parte da cultura do ambiente. Depois, quando eu desencarnei e vim para a banda de cá, que eu entendi muita coisa. É. Porque se você entender, eu saí dos territórios africanos na minha última encarnação, muito pequena. E quem me escravizou não foi homem branco, foi homem preto. Os próprios homens pretos me escravizaram e me venderam por branco. Os que tinham mais condição de tribo. Tá entendendo? Sim. Por isso que tem que se entender que na vida não há vítima nem algoz. Há duas pessoas que precisam ter um entendimento. Nossa. E aí, como que chegava o ataque? A senhora passava mal? Energeticamente? É. Eu via, menino. E outra coisa, na nossa tribo, uma coisa que nós quase não fazíamos era banhar. A gente vivia encoberto de argila sobre o corpo físico. E isso dava sustentação para qualquer coisa, porque ela secava e virava como se fosse um escudo. Algumas vezes em batalha tentava ferir a gente com os cortadores e não conseguia porque a gente tinha essa força de estar sustentando essa terra. Nossa, entendi. Uau. Vocês incorporavam? Sim. Incorporavam o quê? As forças primeiras dos elementos, o que nós chamamos de Lua. Claro. Eu incorporava a Terra. Um espírito guardião. Ah, pronto, pronto. Um espírito guardião representante da Terra. E tinha uns que incorporavam o espírito guardião do fogo. O fogo. Só que eram incorporações que hoje em dia ainda acontecem somente lá porque lá tem a egrégora para isso. E os cavalos têm o sangue e a descendência que nós deixamos lá. Que nesse plano aqui não tem ninguém que... Nessas áreas aqui não tem ninguém que consiga não. Eu não tenho, Valdo, meu sangue. Não, meu filho, teu sangue é para outras coisas. Você é transportador. Ah, tá. Você é um, que a gente dizia na minha época, diz que era um caixeiro viajante. É? É. Como espero isso? Que tu só deixe mensagem, não deixe os meninos no canto, não. Não. Deixa não? Não. Só tá certo. Porque caixeiro viajante deixava uma família em cada canto. Não. Então, vó, se eu vivesse na sua época e chegasse lá na frente da senhora, assim, a senhora ia dizer o quê? Esse menino é médium de transporte, é isso? Não, menino, porque esse nome é agora das coisas novas. Mas que atividade eu teria, assim? Eu ia dizer pra você que você era um... Como é que a gente dizia, menino? Pera aí. Que você era um transitador. É. Ou seja, você era uma pessoa que podia estar transitando entre as tribos sem estar ferindo o princípio energético delas. Levando conhecimento de uma para outra. A senhora não ia ficar com preconceito que eu sou meio branco? Menino, se tu tivesse nascido naquela época lá, tu não ia ser meio branco, não. Tu ia ser negro. Mas se eu fosse lá, assim, agora, assim, de outro país, assim? Meu filho, não sei porque eu não moro lá. Não, se a senhora estivesse lá e fosse naquele tempo, eu chegasse na sua tribo assim... Eu pensava que tu ia ser um ser de lá, assim, porque eu só via gente negra. Ah, entendi. Claro, faz e sentido. Quando eu via as pessoas brancas, era só dos outros lados. Tu chegasse nessa cozinha, eu digo assim, materializou na minha frente. Aí ia conversar contigo e ia ver que era um encarnado igual a mim, aí e a gente ia ver o que é que se fazia. Se tinha carne boa pra comer. Eita! Claro que e sim. Na época a gente era meio canibal. É. É porque a gente acreditava, menino, no quê? Se tu tinha um poder e eu queria ter, eu comia a tua carne pra ter. Oh. Eu normalmente comia os olhos e o cérebro. Sério? E pegava o poder? Pegava. Mas não precisava ser assim, depois que eu aprendi. Então pode-se dizer que tudo aquilo que a gente come vira parte da gente, de certa forma. Sim. Um boi que foi morto lá na marreta, na marretada e sofreu, todo aquele sofrimento quando a gente come fica integrado na gente. Depende. Ah. Como é que é? É. Vou falar das pedras. Porque as pessoas são muito interessantes. Eu respeito quem come carne, respeito quem não come. Mas, se tu tira um pedaço de uma pedra grande para estar fazendo uma coisa, você está ferindo e tem a dor. Se você vai fazer um rezador numa pessoa e você arranca um galho da árvore, o que é que escorre dela? É o sangue verde. Tem uma dor. Agora, como você vai ser utilizado, como você consagra, que difere. Se na hora que se você sente que seu corpo precisa do alimento animal, você pode fazer disso. Comer do jeito que ele está, pegando aquela dor, ou quando botar na sua mesa, ou quando você estiver fazendo o cozinhador daquilo, você está consagrando. Você está entregando aquilo e fazendo um movimento de libertação. Porque quando entrar em você, vai estar abençoado e vai ser retirada aquela memória. Pronto. Então, a senhora acredita que... Quer água, menino? Ah, tem aqui, muito obrigado. Tudo que está... De barro é melhor. É? É, sim. Vou mostrar aqui porque a avó falou que de barro é melhor. Olha que linda essa jarrinha. É coisa dessa menina que ela é toda prendada. Vovó, tem diferença beber essa água do jeito que tá e essa água benzida pela senhora? Tem. O que que acontece quando a senhora... Normalmente, benze? Quando há um benzimento espiritual, seja de qualquer... Então eu pedi a senhora para benzer enquanto fala. Amanhã você vai beber na minha. Ah, a senhora vai me dar? Eu gosto de trabalhar no barro. Pronto. Então, vamos fazer um estudo. Se eu pôr um pouco dessa sua água do barro aqui, pega tudo? Pega, menino. Vamos pôr aqui então um pouquinho, vó. Assim já... Já vou... Porque eu entendo, tu sabe que elas têm o mesmo princípio. Deixa eu mostrar aqui. Então, quando... Porque o universo, ele trabalha de uma forma que vocês não entendem. Olha aí. Pronto. Agora, a água benzida da avó se integrou a toda essa água e essa água agora está toda benzida, não é assim, vó? É, porque a água que estava dentro dessa jarra, ela não sabia que podia ser benzida. Aí quando entra um pouquinho que é benzida, ela faz aprendedor. Ah, sério? Diferente de vocês humanos que não querem fazer. Aí ela faz o quê? Ela pega o que é melhor. E se fosse uma água que tivesse uma coisa negativa, ela limpava a água. Porque essa água que tá com uma coisa negativa ia se pôr como aprendedor da outra. A outra era só neutra e ignorante que podia ser benzida e boa. Não vou dizer que era neutra, porque uma coisa neutra é uma coisa que não tem energia. Ela tinha uma energia, mas a energia dela não tinha um princípio para atuar nos seus campos energéticos. Olha, realmente. Tá, perfeito. Então, esse princípio que existia nela neutraliza uma outra água que tivesse negativa. Por quê? Porque os elementos, eles querem estar em movimento positivado. Porque eles só estão em movimento negativo ou em frequência de caos quando Gaia está em cólera. Não se devia dizer o mesmo de que tanto o negativo quanto o positivo são extremidades do neutro? E, portanto, se está positivo... Aquele princípio da água devia, do mesmo jeito que faz com o negativo, trazer o positivo para baixo, para o equilíbrio? Sim, menino, mas entenda uma coisa. Por que que você... Oxe, que as florzinhas estão caindo, benza Deus. Por que que Sunseis estão... Eu quis oferecer essa água para Sunseis. Por que o que é que a Sunseis está acontecendo? Meu filho está passando por vários processos espirituais profundo, e meu filho não sabe, mas tem um bocado de aparelho espiritual no meu filho que está fazendo análise, está tirando campo de energia para todo o processo que isso você vai fazer. Então, se eu lhe der uma água neutra, não vai estar ajudando no processo. Então, eu preciso dar uma água positivada para tirar as coisas negativadas. Pronto. Está fazendo, entendedor? Normalmente, quando você vai, por exemplo, tem menina que chega aqui que ela não está fazendo menstruador. Tu sabe o que é o menstruador, né? Sim, sim. Então, o que é que acontece? Para fazer menstruador, tem que ter uma polaridade negativa densa nessa parte. Então, a véia pega ou a água, ou pega um suco de uva, que já tem uma conexão com essa questão do sangue, e bota uma energia de polaridade negativa. Certo. Ah, nesse copo aqui, vó? É, porque agora, então, é barro. Por quê, vó? Que diferença faz? Porque esse copo eu tenho um no espiritual. E ele é como se fosse um cálice para eu. Olha. E cálice a gente usa para fazer unção. E que diferença vai fazer eu beber essa água daqui e a água daqui que foi para lá dentro? Ali o que está somente energizado é a água. Aí também está o pote. E tem uma outra coisa que é muito forte, que vocês não entendem. Quando um ser estiver na frente de uma entidade, e a entidade der para vocês ou um copo d'água, ou der o bebedor, porque tem casa que tem bebedor, ou uma criança der um pirulito e ela pegar de volta, quando ela botar aqui, ela está analisando se você está falando a verdade ou não. Olha! Porque sua saliva tem DNA. Claro. E esse DNA diz do que você é, e o que você foi e o que você será. Não estou falando do físico, estou falando do espiritual. O que, que a senhora sentiu ali, vó? Eu senti que se um ser está muito preocupado e, embora esteja fazendo trabalho, está havendo um pouco de estimulação. Sabe o que é de estimulação? Desestimulado. Ah. Mas vai dar certo. Agora meu filho vai precisar se libertar de algumas coisas que essa área aqui vai conseguir libertar você. Não essa área, esse campo. Mas tudo isso que você está fazendo por aqui. Porque não é a véia que cura, não é essa área que cura. É Deus, e quando você encontra ele, pelo meio que você entender. Entendi, claro. Então a senhora sentiu que, às vezes, uma desestimulação, às vezes até voltado pelo número de coisas e responsabilidades que a gente tem, né? É. Que é uma coisa que a véia precisa falar com o Sonsê. Por exemplo, agora o Sonsê está pegando, está prestando atenção. Por quê? Sonsê tem um trabalho, mas Sonsê também tem que se voltar à natureza. Ah lá. Aqui você tem que encontrar o mar sagrado, fazer o descarrego, tem que se encontrar com a terra, tem que fazer banhador, porque isso tudo ajuda. Porque isso daqui, de Sonsê, tem água, tem terra, tem fogo e tem ar. E precisa ter contato com esses elementos. Oh. Quanto? Imagine coisa bonita, você na Calunga, sabe o que é Calunga Grande? Sim. Lá faz uma fogueira, fica dançando, ou pega um calor, alguma coisa assim, você está precisando dessa energização. Ah, claro. É você verdade. Precisa encontrar o natural. Faz muito tempo que eu não vou ao mar. É, faz muito tempo que você não trabalha o natural. Você faz o diálogo com nós, mas você não se permite dialogar com isso daqui. É verdade. Isso aí, foi mesmo. É. Isso é aí fato. O que é que acontece? Os seus olhos estão puxando para você começar a conversar com os passarinhos, com as outras coisas, porque a natureza está lhe chamando para você se melhorar. Porque senão você não aguenta a carga que tem nas costas, que você é transportador, menino. Mas e você tem que fazer parador algumas vezes para depois continuar. Verdade. Porque se não fizer parador, a matéria não aguenta. Não aguenta, né? Não aguenta. Claro. E isso, essa técnica que a senhora desenvolveu lá na tribo, foi? Ou no espiritual a senhora... Não é técnica, a senhora é espírito, a senhora consegue ler a energia da pessoa. Minha filha, na tribo que eu vivia, fora o fato da ignorância, eu tive muito aprendizado. Mas aprendi mais a trabalhar com isso quando vim como escravo. Porque aí eu fiz aprendedor e... Porque na tribo, embora eu fizesse coisa boa, eu queria ser acima do que é acima de mim. Eu queria que eles me endeusassem. E como escravo, eu soube que... Eu só era o meio. Quem cura é quem tem lá em cima. Então, como é que foi a sua vida como escrava? A senhora usou muito do seu conhecimento da vida anterior? Não. Não. Eu era pequena, fui pegue por uma tribo de negro mais forte. Eles negociaram com branco. Vim dentro de um navio negreiro. Vi minha mãe sendo estuprada e meu pai sendo morto. Quando cheguei aqui, eu era uma borrega enjeitada. Tu sabe o que é uma borrega enjeitada? É uma criança que não tem pai e nem mãe. Ai. Aí fui vendida e lá tinha uma ama de leite muito forte. Que aí ela me adotou. E eu fui fazendo aprendedor com ela. Que hoje ela é conhecida nessa casa como Mãe Tutu. Claro. Que é a preta velha do Babá. Ah, já. Entendi. E qual foi a maior lição que ela passou para a senhora? Que não existe algoz e nem vítima. Existe a sua vida que ela tem que ser vivida. Que se de repente eu estava lá e pelos meus conhecimentos com erva, que eu não sabia de onde vinha, eu não estava trabalhando como escrava dentro das plantações, mas estava trabalhando como curadora para ajudar os escravos e outras pessoas, então eu tinha que ser feliz com aquilo e tentar fazer o meu melhor. Nossa. Claro. Senhora, nessa vida a senhora não chegou a fazer magia negra? Não, menino. Eu nem sabia o que era isso. Magia do... Pra... Não, eu sei o que é isso, mas nessa encarnação eu não sabia o que era magia. Eu pegava uma erva e sentia que tinha que fazer a cura com ela e fazia. Mas eu nem cogitava em falar com o espírito que eu me dizia das religiões do branco, para não levar açoite. Ah, entendi. Claro. Tinha os negros que cultuavam. Mas eu nem cultuava, nem chegava perto, porque eu não queria sair dentro da casa grande e pelo menos ter o direito de estar deitada numa esteira de palha. Porque a senzala era difícil, meu irmão. Era. É difícil. que era a coisa mais difícil na senzala? O fato de você ser tratado pior do que um animal. Meu Deus. Porque tinha vez que eles jogavam suas lavagens para estar comendo junto com a areia do chão, depois de um dia de trabalho. E isso é muito difícil. E existiam muitos irmãos meus que, quando eram da África, lá nas tribos eles eram reis e chegaram aqui e viraram escravo. Nossa. Já tô vendo aqui o seu pezinho, vó. Uhum. O que a senhora tá comunicando aí? Tô conversando com as árvores. O que elas estão dizendo, vó? Elas estão dizendo que seu pezinho tá no chão e elas estão trabalhando seu substrato. Caramba, é verdade. Porque você tá procurando isso. Então, elas estão fazendo o quê? Trabalhando? O seu subchakra solar. Elas estão sugando algumas energias que pode atrapalhar os processos de curador que tu vai fazer com o médico da luz. Olha, realmente. Porque fazer... cada um trabalha com a sua área. É. É, lá eles fazem. Lá tem os peitos velhos e os outros entidades. Não manifesta, mas tem. Aí o que não pode fazer lá, você tá se limpando aqui no jardim. Entendi. Porque eu não comentei com a avó nem nada, mas a gente vai fazer uma operação com o Dr. Fritz, um estudo do antes e do depois. Uhum. E isso vai ser muito interessante. Uhum. E não se esqueça de procurar a Calunga Grande, você está precisando dela. Boa, boa. Vamos fazer isso, sim. Então, chega o pezinho é rápido. É o quê? O pezinho é rápido. Você está fazendo assim rapidinho, que é descarregando. Olha. Aí eu tô pedindo para as plantas sugar. Pronto, muito obrigado, viu, vó? Então, vó, o que que é para a senhora magia e se tem diferença com feitiço? Menino. Oi. Existe uma coisa que era interessante. Nós temos a magia e nós temos o feitiço. A magia é o princípio intocável daquilo. E o feitiço é a manipulação desse princípio. Você entendeu? Ah, sim, claro. Então, você é um feiticeiro. Você é uma pessoa que manipula a magia, a sua forma e a da manda que você quer. Que é manda? Manda. Que é Porque isso? Não tem a demanda. Ah, sim. E a manda é o mandato do processo. Claro, claro. Que demanda é o que vai contra o princípio. Então, recapitulando, eu não consegui, com o meu poder mental e telequinese, mover a pedra. Primeiro que não. Primeira coisa, você tem que entender se você tem. Segunda coisa, você tem que entender se você está fazendo o estudo necessário para abrir os campos para isso. Terceira coisa, para fazer algumas coisas precisa de uma dedicação. Se lembra que a véia disse que tinha os buracos que a gente fazia para conseguir umas coisas? Que nós ficava lá, que são esses dias em que os cavalos ou os médicos fazem os retiros espiritual deles para estar com o corpo preparado para canalizar o que tem que ser canalizado. Que aí se pede para se comer menos e fazer menos coisas. Que é conhecido dentro da Umbanda e do Candomblé como camarinha. Pronto. Que são os dias que você se retira para ter uma dedicação espiritual que isso você não consegue no cotidiano. Porque me diga, meu filho, quem é a pessoa que quando um vai pisar no pé do outro, não vai ter raiva e querer mandar o outro lá para baixa da égua. É natural. Agora, se essa dor permanecer em você, aí é burrice. Porque você está agarrada nela. A senhora também está ensinando que o corpo tem uma inteligência. Sim. Que ele não ouvimos. Ele é animalizado. Quando você desencarna, ele ainda fica vivo. E essa energia é utilizada. Ele fica inerte porque quem mexe nele é o espírito. Aí, algumas pessoas que trabalham com magia pode trazer alguns demônios para pegar aquela energia e eles transportarem a passagem para o ambiente daqui. E aí eles iniciaram o processo que nós sabemos que não pode ser feito, mas que se chama possessão. Nossa. O Campo Santo, o cemitério, é um ambiente onde se deve transitar com muita cautela? Sim. Por quê, vó? Para falar a verdade, todo o campo natural dos seres do astral superior ou supremo, como você chama aqui, os nossos queridos orixás. Por quê? Porque cada canto tem seu principado. Cada canto tem sua guarnição. E se você desrespeita essa guarnição, possivelmente você vai pegar uma carga desrespeitosa. Quando você vai entrar no Campo Santo para deixar um corpo de alguém, já tem todo o processo rito litúrgico para você entrar, porque tem quem reza, tem todas as coisas, já é compreendido. Mas se você entra lá por nada, então peça permissão na entrada e na saída. Claro que sim. Vovó, vamos intercalando esses estudos da magia junto com alguns estudos de simbologia com a senhora, tá bom? Aproveitar que se a Vé conseguir responder, ela responde. Aqui tem uma máscara. Como é que vocês viam essas máscaras ali em cima daquele negócio de encantado na África? Aquela dali é a imagem de Ossan. Caramba, Ossan era feia assim? Não, menino. Porque a beleza depende da forma como você vê. É verdade. Tá. Você tá achando feio porque você não entende o que ele quer ali. A pele dele é de árvore. O cabelo é a copa. Onde é que tá a feiura nisso? É verdade. Vocês são sempre tolos que vocês querem sempre estar qualificando o que é bom, o que não é, o que é bonito, o que é feio, baseado na sua verdade. E a sua verdade não é absoluta. Para você pode ser feio, eu estou dando explicação. E aceito você achar feio, mas eu dou a mim e acho bonito. Então, quando a gente vê uma imagem que algumas pessoas dizem ser demoníaca, ela não devia surtir nenhum efeito em nós de medo. Não, porque uma imagem é uma imagem, menino. Só isso. É, eu não estou com medo daquela imagem, por exemplo, por mais que tenha achado feio inicialmente. Isso daqui serve para quê? Olha, você vê que tem a águia embaixo. É. Isso foi trazido de um recinto onde foi feita uma limpeza no chão de lá. E a minha, a que está abaixo de mim, que é conhecida como a Nega Ana, ela faz um processo nesse local. Então, essa imagem, ela está representando os animais de sagrado, animal de força. A planta embaixo, que é roxa, está representando o princípio da força dos elementais. E a carranca lá em cima está representando o caos que eles geram quando necessário. Carranca é o nome, né? É, uma carranca. Só que essa carranca não é carranca de Exu, é carranca de imagem de loa africana. O que é uma carranca de Exu e qual é o propósito dela? Carranca de Exu é o que a gente colocava na frente das tribos para saber que se uma outra pessoa entrasse lá e desrespeitasse, qual era o demônio que estava nos protegendo. Porque nós tínhamos um deus e um demônio. É? É. Que demônio que trabalhava com vocês? O demônio que trabalhava conosco era um demônio do inferno. Ele trabalhava com o magma da terra. Normalmente as pessoas que desrespeitava, a gente levava para a fogueira. E assava para comer ou então só queimava mesmo. Da própria tribo? Algumas vezes sim, porque era uma lei severa, era uma lei centena. Nossa. E a desonra não era aceita na nossa tribo. Tem isso até hoje? Em alguns cantos lá tem. Quando tu for por lá, tu vai saber. Olha aí. A senhora me vê indo pra lá, vó? Seus caminhos estão abertos. Não é por acaso que Sunsê está fazendo trabalhos que tem esse mistério africano. Você está sendo preparado para quando pisar território de lá, saber que quem pisa lá é bem diferente de quem pisa aqui. A energia é bem mais premeiva. Então, e eles atuam mais fisicamente. Como de repente, se aqui eu não posso fazer porque não tenho um meio de materialização, mas lá tem tanta gente aberta, que de repente você pode ser puxado para um lado, para o outro, por um espírito. Ou derrubado seu gafanhoto. Ah, entendi. Porque lá é um egrégor e as pessoas são muito abertas para a materialização. Por isso que acontece tantas coisas de efeito físico. Sim, realmente. Tem um balaio que fica girando assim. Uhum. Que ali colocam só o animal de força. E dentro daquilo, um egum consegue se manifestar para fazer um giral de tribo. Que é modificar as polaridades do terreno. Para fazer um outro campo de magia. A senhora mexia com aquilo? Mexia. Caramba. E realmente gira com força espiritual. É, mas toda força espiritual precisa do ancoramento aqui. Então, a tribo toda se preparava. Se lembra do buraco? Eram uns 10. Aí 10 ficavam dentro desse buraco. Quando saía, nós ficávamos em transe enquanto eles se materializavam. Lógico. Claro. Só que normalmente, na minha época, a gente botava a pedra e ela saía girando. Só a pedra. Porque eu trabalhava com terra. Aham. Com a terra, não Sim. trabalhava com palha. Lógico, lógico. E com o vento. Então, esses encontros que eu tive até hoje com os espíritos que têm essa energia africana, me deu um tintinho da cor. Foram somando, junto até com a sua energia agora, para favorecer esse estudo por lá. Para lhe dar autorização de você pisar na banda de lá. Que chamam aqui de outorga. Uhum. É isso. você ter uma autorização. Porque se você não tiver uma autorização de quem já trabalhou com lá, você nem pisa. É? É, porque lá a magia é bem mais profunda. E vai ser um desabrochar de conhecimento para você e quem observa esse seu gafanhoto de três pernas. É. Claro que sim. Nossa, vó. Fico muito feliz, viu, da senhora passar essa informação pra gente. É tudo uma construção, menino, até você conseguir galgar coisas mais profundas. Quem sabe um dia tu não faz com um dos teus protetor em tu mesmo. Ei, graças a Deus, que assim seja. Se for da vontade de Deus. É, e da sua também. É, porque mas... o povo bota toda a responsabilidade dele e não faz a parte dele aqui. Mas tipo, eu nunca vou fazer isso enquanto não tiver realmente certeza de que é uma outra consciência passando informação. Deixe você pisar nos territórios dos estrangeiros que você vai sentir sem estar usando a energia de Gaia. Eita. Porque assim... vai desbloquear algumas coisas de feitiçaria sua. Ah, entendi. Vai aflorar conhecimentos da magia que eu carrego. De vida passada. Que assim seja. Então, vó... quando a pessoa diz assim, eu quero mexer com magia e não tem isso na ancestralidade, ela deve se ocupar em procurar esse conhecimento? Não. Não? Porque se for para você, se você mexer com alguma coisa, aquilo vai vir para você. Vem, vó. Sim. Vem. Vai acontecer e vai fluir. Você não precisa estar correndo atrás. Você precisa estar fazendo o que você veio fazer aqui. Quer entender a trabalhar com magia? Então respeite as leis mais simples. Você consegue cumprir seus horários? Se não conseguir, você não vai conseguir fazer magia, porque tem regra para tudo. Uhum. Você tem que esperar a muda do sol, tem que saber que hora a terra vai estar em tal posição para estar fazendo. Se você não consegue isso na sua vida, como é que você vai conseguir com magia? Aí quando for mexer, vai dar uma coisa que é muito escrota, que é merda. E é uma merda que não serve para adubo, não serve para nada. Nossa. A senhora fala assim como quem diz assim, é brincar com fogo. Não vou dizer com fogo, porque fogo é um elemento só. É brincar com a cólera. Fala um pouco mais sobre essa cólera e por que não se deve brincar com ela. Então eu vou falar de Gaia. Pronto. Vocês ficam fazendo brincador, sentindo-se dono da terra. Vocês só fazem parte dela. No dia que a cólera dela vem, que é como se fosse uma cólica de uma mulher, porque quando a mulher tem cólica, ela fica pior do que o cão. Sim. O que é que acontece? Quero ver quem é que sobrevive com a força dela. Então, quer trabalhar com magia? Você tem que ser disciplinado. Tem que saber a hora de sentar, tem que saber o que comer, o que não comer, até para onde olhar. Porque senão você não sustenta. E se você não sustentar, você vai mexer com o que não deve. E mexendo com o que não deve, você vai ter que pagar o preço. E os preços são muito caros. Porque existe uma coisa que é muito conhecida por todos os mandingueiros das religiões que trabalham com nós. A dor é bem mais profunda quando é na prole. A senhora pode repetir? A dor é bem mais profunda quando é na prole. Certo. Para quem não sabe o que é prole, vó? Por exemplo, se de repente tu vai fazer uma coisa que tu não pode, aí se tu sentir a dor em tu, é bom. Mas se a dor for pro seu filho, é pior. Pronto. Então dói mais na prole. Claro. E como tudo faz parte de um todo, o todo pode trabalhar em tudo. Claro. Faz sentido. Ô, vó, ensina um pouco mais profundamente o que a gente conversou com o Herê a respeito da pessoa que acredita que ela pode conquistar os objetivos dela, sendo quimbandeira do jeito que ela entende que ser quimbandeiro é, fazendo direcionamento de energia negativa e se protegendo para que aquilo não caia nela. Ela realmente consegue se proteger e se consegue se proteger, ela está se enganando. Por que que ela acha que ela não está se enganando, se está tão claro? E por que continua, vó? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se fazer conhecedor. Por exemplo, quando a véia tinha tribo, tinha alguns fios da véia africana que eles nasciam com o instinto de matar. Eu podia ensinar muita coisa, mas eles só queriam matar. O que é que a véia fazia? Você vai virar caçador da tribo e você pode matar o animal do jeito que isso você quiser. Eu estava direcionando para ele caçar e conseguir uma coisa. Você tem que entender por que dentro do seu histórico, dentro da sua alma, existe essa reverberação para a maldade e para a tortura. Quando você descobrir o porquê disso, direcione para dentro da lei. Porque, entenda, muitas pessoas têm medo de Exu, por quê? Porque Exu, muitas vezes, dentro da lei, ele se torna cobrador. E talvez você possa ser um ancorador dos cobradores. Esses seus trabalhos serem direcionados para cobrar quem tem que ser cobrado. Pronto. Então existe uma grande diferença em eu servir como instrumento e eu injetar ali naquilo o gozo pela maldade que a minha ação faz ou a ansiedade por chegar logo no objetivo da minha ambição. Sim, esse cavalo teve uma época que estava muito ambicioso. Foi trabalhar com a magia que eu estava ensinando a ele e deu merda. Ele queimou as duas mãos. E passou um tempo sem a mão, não estava funcionando para nada. E ficou a cicatriz, para ele sempre olhar e saber que ele é só o meio, ele não comanda nada. Caramba. E a senhora ensinou magia para o mal, é? Para cá? É. Não, eu ensinei magia, agora o que ele faz com a magia é problema dele. Que a magia serve para os dois lados, né? Exatamente. Ele estava tentando dominar uma força de Loa, só que ele foi tentar dominar não pelo conhecimento, mas pelo ego. Isso. Aí, a Loa queimou ele. Então explica mais uma vez, porque não entendeu até agora o que é a Loa. São os gnomos? Não. Os silfos? Esses são os elementais. Certo. Loas são as energias premeivas de cólera de Gaia. Caramba, isso é um negócio muito mais profundo. É, você vai conhecer mais quando você for pra banda de lá. É, já vou estudar um pouco antes de ir. Estude isso e estude voodoo. É. Que é a parte mais aprofundada. Porque aquilo dali se mexe porque está conectado com o corpo que está ao redor, que tem vida. E bota embaixo lá um bicho vivo, para dar a base do levantamento. Ih, a senhora contou o segredo. Contei não, menino. Porque você não sabe o que é que eles enterram no meio do terreno para fazer aquilo. Tem mais coisa, avó? E não vai querer descobrir, não. Não, não, não. Deixa lá. Porque os... Porque cada tribo tem seu deus e seu demônio. Claro. Caramba. Uau. Então, ótimo. Vamos. Estamos se aproximando aqui dos 5 minutos finais, vó? Quais são as 3 coisas que a senhora mais gosta de ver nas pessoas que querem desenvolver a mediunidade? Primeira coisa, menino, aterramento. Ah lá. Você vai desenvolver a mediunidade pra quê? Pra você ou pra ser o meio? Porque se tu é média, é porque tu vai mediar alguma coisa. Pra que serve uma ponte só tem um lado? Vai ligar pra quê? Claro. Porque tem aqueles que batem no peito, sou médio, faço isso. Você simplesmente é uma ponte onde as entidades passam em cima. Boa. Agora, segunda coisa, aquele médico que quer ser estudador. Porque existe uma coisa muito interessante. Antigamente, nós botávamos os cavalos para dormir, que é o que a gente chama de inconsciência. Hoje em dia, não. Nós precisamos de cavalo que tenha instrumentador mental para nós, para a gente estar ancorando da forma correta e do jeito certo o que tem que ser ancorado. Então, quando você entrar, não espere que, de repente, a entidade vem e você vai lascar o seu rabo no chão e vai estar incorporado. Se você larga o seu rabo no chão, é porque você é um inconsequente. Nossa. Que entidade nenhuma tem direito de ferir a matéria de ninguém. Quem se fere são eles mesmos. É tão engraçado que esse povo diz, a minha entidade está me dando peia. E nós está lá parado do lado, enquanto o próprio médico está lá se açoitando. Por quê? Porque vocês têm uma memória registrada de dor e de autopunição. E a terceira coisa, sempre se ponha como aprendedor. Sempre tem algo para aprender. Sempre tem algo para fazer. E a natureza está lhe chamando, seu menino. É, eu ia mostrar para o pessoal aqui as formiguinhas caminhando, vó. É, porque elas fazem o trabalho dela, como as rolinhas também. As rolinhas são de Palhoxóssi. Quando eu quero chamar alguns caboclos lá de cima, aí eu peço para elas avoar onde tem que avoar. Isso vai dar para ver, né? Aí, avoador. É, avoou, né? E aqui... Então, são energias que estão sendo movimentadas aqui nesse... Que nem a senhora falou, aqui... Esse quintal, a é senhora, um pedaço do mundo. A senhora queria que representasse isso. É. E as coisas que eu não consigo, que é das partes mais frias desse plano, tu tá trazendo para mim. Ah, sério? Sério, porque eu tenho uma egrégora diferente para mim entender esse processo para ajudar algumas pessoas. Então, tudo que eu trago para a senhora é aquilo que tem registrado no meu espírito, não, na energia que se somou à minha quando passei por determinado lugar. Deixa eu entender. O que isso se entende de um médio de transporte? É um, vamos dizer, se tu fosse transportar umas 50 pedras minhas para outro canto, como é que tu ia fazer? Aí ia ter que pegar um caminhão. Muito bem. Então, se tu é mestre de transporte, é porque os teus chakras, ou chama de chakra, eles são capacitadores, eles são acumuladores de energia. Você guarda e você leva. Isso, dentro da magia, lá das Grécias, é conhecido como pessoas que eram caixas de Pandora. Olha. Que elas guardavam mistério para quando chegasse num outro canto aquele mistério ser aberto e ser utilizado. Elas só transportavam. Sim. E aquelas que abriam aquilo que era mistério automaticamente recebiam a punição. Porque tem muita coisa que eu falo aqui, tem outra que eu estou colocando na sua cabeça. É. Que você vai levar para outro canto, como você trouxe para cá, para o meu cavalo. De outros espíritos que de colocaram... outros espíritos que nós nos encontramos no etéreo. Por exemplo, o processo que você está fazendo vai ter curador lá e está tendo curador aqui. Sim. E você tem que procurar a natureza. Ah, é, né? Principalmente claro. A Calunga Gandhi. Claro, claro. E quando, por exemplo, eu chegar no outro continente e colocar o pé lá no chão e isso aflorar, será que também eu vou poder ter acesso a tudo isso que foi sendo guardado dentro dessa caixa de Pandora? Se fizer parte do seu merecimento, sim. Claro, e da missão, né? É, porque muitas vezes ser transporte não é ser escriba. Quem escreve, lê. Você só transporta. Você não precisa saber o que é que está transportando. Ah, lógico, lógico. Porque talvez um dos seus maiores defeitos em vida passada é a curiosidade. Que nessa você está começando a aprender a conter. Só querer saber o que deve saber. É, e o que pode compartilhar, né? Exatamente. Que assim seja. Então, a senhora falou que uma das coisas para o médium... Era, a senhora falou a primeira coisa. Qual que é a segunda coisa que a senhora gosta de ver no médium? Eu gosto de ver aquele médium que quer ser estudador. Porque antigamente nós colocávamos o médium para ficar na inconsciência. Hoje em dia nós precisamos da repertório dele para que a gente possa estar fazendo alguns trabalhos. Porque eu tenho o mistério dos antigos, mas muitas vezes eu não consigo trazer da forma que tu faça compreendedor. E as pessoas que vêm atrás da cura das velhas, muitas vezes não vão achar que eu vou estar fazendo a cura se tá parado ali e eu tô parado aqui sem fazer nada. Vai dizer que é um bando de perda de tempo. Aí a velha tem que saber fazer comunicador. Claro, tá certo. Então, vó, e por último, o que a senhora mais gosta de ver assim naqueles que querem desenvolver a mediunidade? Se pôr como aprendedor. Claro. Sempre você tem que ser aprendedor. E não é aprendedor do sacerdote que está lhe ensinando, mas aprendedor de tudo. Você não faz aprendedor só nos bichos de careta fazendo os pesquisadores, não. Eu botei esse meu cavalo para fazer pesquisador de tudo. É. É. E o que é que acontece? É, faça aprendedor da planta, faça aprendedor da pedra, faça aprendedor de tudo, porque tudo isso é utilizado que assim seja. Dentro dos trabalhos espirituais. Por que a senhora aceitou esse convite de falar no diálogo com os espíritos? Oi. Tirando nossa conexão de vidas passadas? É. Pronto. Mas o que é que acontece? É... O chão onde você está passando por um processo de transformação. E nesse processo de transformação, eu queria que o meu menino, que é o cavalo cantar, que tem muito conhecedor de vida passada, pudesse estar passando isso com um bocado de pessoas. E o que foi que aconteceu? Alguns dos espíritos com você conversador veio procurar a nega e a véia para ver se fazia isso, porque quando algumas pessoas virem isso, elas vão também trabalhar algumas coisas, porque a espiritualidade trabalha com mistérios. Sim. Em que sentido? Tinha uma mãe acolá que ao falar isso abria uma chave de mistério desse menino aqui. Aí esse menino falando isso, abre uma chave de mistério lá. Por quê? Porque Deus não dá a resposta de tudo para um, porque senão esse um vai se achar superior aos outros. Para que cada um saiba que tem a dependência. Mas a dependência em que? De aprendedor. Não é a dependência de vício. Tá. Tá certo. Graças a Deus, que assim seja. Qual é a sua mensagem final para o dia de hoje, vó? Entendam que vocês nasceram da terra e para a terra vão voltar. Então, quando vocês estiverem aqui, amem e vivam a vida. Deixe que a energia flua em vocês. Que ela entre pelo seu juízo e saia pelo seu pé. Que ela entre pelo seu pé e saia pelo seu juízo. E seja um aparador das energias de cima para baixo e de baixo para cima. E outra coisa que a véia sempre diz: não adianta se um ser está querendo ser sabedor de muita coisa, se um ser não quiser praticar esse sabedor para ajudar as pessoas. Graças a Deus. Então a gente ficou devendo às pessoas dizer qual pedra que ia me escolher, vó. Qual pedra? A senhora vai ouvir ela agora, vó? Onde ela tá? Eu já sei. Já, vó? Aquela lá do meio. Vamos ver. Então vamos lá, lá no meio, lá das pedras lá. Cuidado. Cadê? Pra não derrubar. Eu vou derrubar o meio. Aquela lá do meio. Eu já visto ela e jogar nessa. Essa aqui? Uhum. Não, a do meio, menino. Essa? Essa. Ah, essa é muito grande, vó. Ela me escolheu, é? Uhum. O que que ela diz, vó? Oi. Observe essa pedra. Você vê que uma parte dela tá limpa e outra parte dela tá suja. Olha aí. É a parte que tá suja, ela a parte tava para baixo. É, tava assim, né? Por que que ela lhe escolheu? Aquela pedra tava ali e ela é a que pega mais energia das pessoas quando vão fazer banhador. Ah. E ela é capaz de transmutar muita coisa. E o que é que acontece? Essa pedra, ela não é sua. Você vai ser guardião dela. E quando você chegar num canto lá dos outros lados, você vai saber para quem você vai dar para conseguir o que você quer lá. Nossa. Ela tem que ir para outro chão e você vai guardiar ela até levar para esse chão. Caramba. Ela é um quartzo rosa, é? É, meu filho. Por que ela tá tão branca? Porque ela foi a que teve Verdade. Mais aprendedor. O que é o aprendedor? Caiu mais água em cima dela com as energias negativadas do povo e ela teve que trabalhar mais para transmutar. Nossa. Então ela está ficando quase da cor crística. Caraca. E que mensagem que ela... Ah, já passou, né? É. Entendam, como uma pedra dessa consegue alcançar essa cristalização, cada um de vocês também consegue. É só dar abertura para a mensagem do divino. Que muitas vezes não vem lá do alto, não. Vê de quem você menos imagina. De uma pessoa que está pedindo alguma coisa na frente da sua casa, ou de uma criança que está passando, ou de uma pessoa que você nem conhece. Mas esteja com as ossas sempre abertas para entender a mensagem. Ótimo, que assim seja. Muito obrigado por esse encontro e por esse estudo, viu, vó? Posso já ir embora, menino? Sim, senhora, muito obrigado. Vou cantar um ponto que eu gosto, que parecia muito nas nossas danças africanas. Eu não tenho espaço para fazer o dançador aqui, então eu só vou cantar. Tá bom. Oi, saravá, preta velha agora. Oi, saravá, que ela veio de Angola. É preta velha que chegou nesse gongá, firma ponto no terreiro que ela veio descarregar. É preta velha que chegou nesse gongá, firma ponto no terreiro que ela veio descarregar. Oi, na linha de africano ninguém pode atravessar. Na linha de africano ninguém pode atravessar. Oi, segura pemba, ee. Oi, segura pemba, ea. Oi, segura pemba, ee. Para a África, a vó vai é voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Sua bênção. Seja. Louvado seja. Então chegamos aqui ao final desse encontro. Qual que é o nome do senhor novamente? É o sacerdote Daniel Menezes. Sacerdote, por que que o senhor aceitou esse convite de permitir um diálogo com os espíritos através das entidades que se manifestam no seu aparelho mediúnico? Há um ano atrás, eu venho num processo de reforma íntima e eu tinha uma preta velha anterior à preta velha qual eu incorporei agora, que